Panorama Agrícola para 17 de dezembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de sexta-feira, 17 de dezembro, de Lua Crescente. O ditado de hoje é: o pequeno também pode ser grande quando se organiza. No Alimento e Companhia desta sexta, Simone Barrim fala sobre a melancia. Na entrevista, Criciúma, grupo de pecuária, carne e leite à base de pasto. E no noticiário, São Joaquim ganha laboratório para vinhos finos de altitude. Uma dica que pode mudar o seu dia. O manjericão é um dos temperos mais saborosos. Experimente colocar um pouco na farinha de rosca ao fazer o frango à milanesa. Fica uma delícia. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola conversa com o gerente regional da EPAGRE em Criciúma, Renato Bez Fontana. E a questão, Renato, é quais as principais conquistas da EPAGRE, do meio rural, no sul do estado, em Criciúma, neste ano de 2010? Diremos que 2010 foi um ano em que nós avançamos muito na questão da pecuária, principalmente no foco produzindo carne e leite à base de pasto. Nós avançamos porque nós criamos um grupo de produtores e técnicos, né? Grupo Regional Sul de Pecuárias, onde houve várias discussões, houve dias de campo. Os produtores acabaram reconhecendo o quanto é benéfico para eles trabalhar com esse foco, produzindo carne e leite mais barato, se eles forem um produtor de pasto antes de serem um produtor de carne ou de leite. Nesse sentido, nós estamos agora com 250 propriedades na região devidamente planejada. É uma atividade em franca expansão, inclusive considerando que em 2011 nós vamos avançar ainda mais nesse processo. E pensamos também que podemos citar a questão do associativismo, né? Que foi um trabalho que vem sendo realizado pela nossa equipe da EPAG em todo o município da região já há vários anos. E que em 2010 nós construímos mais duas cooperativas, né? Uma em Forquilhinha, outro em andamento em Morro da Fumaça e outras, provavelmente, em 2011, Orleans e também Lauro Miller. Somando a outras cinco pequenas cooperativas já formadas nos demais municípios. E isso mostra que o produtor está se organizando, o pequeno produtor não consegue mais fazer frente aos desafios de mercado sozinho. E esse acontecimento, né? O associativismo, o fato de o produtor estar se organizando para juntar em força, é um sinal positivo. Que o pequeno também pode ser grande quando se organiza. Renato Bez Fontana, gerente regional da EPAGRE em Criciúma. E com relação a 2011, quais os principais desafios na região? Em 2011 nós vamos começar muito forte com o SC Rural, o projeto Microbacias aí 3, né? Onde nós podemos sedimentar o trabalho com foco na renda, né? Nós temos que inclusive aproveitar o trabalho que nós temos lá nas cooperativas como forma de comercializar os produtos da agricultura, né? Agregando valor, agregando renda e continuar, né? Focando a produção de carne, leite à base de pasto, juntando com isso a comercialização dos produtos com base nessas cooperativas. Esse é o foco do nosso trabalho. A gente sabe que também não pode perder de vista a questão ambiental, porque a gente tem que trabalhar de forma sustentável e fazer o desenvolvimento econômico, mas também ambientalmente sustentável. Renato Bez Fontana, da EPAGRE em Criciúma, gerência regional. Muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo com mais. mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render. O esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação. Todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render. O esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Além de saborosa, refrescante e levemente diurética, a melancia é uma fruta indicada para o verão. Tem grande quantidade de água, beta-caroteno, vitaminas do complexo B e C, cálcio, fósforo, ferro, açúcar e licopeno. Uma substância que reduz o risco de câncer de próstata. Um ótimo suco pode ser preparado batendo a polpa da melancia com um copo de água de coco. A água de coco contém muitos minerais. Este suco ajuda a hidratar e remineralizar o corpo. As sementes da melancia têm alto valor nutritivo e podem ser batidas junto com a polpa. É hora das notícias. A EPAGRE assinou na semana passada um convênio de cooperação técnico-científica com a Agência de Água do Vale do Itajaí para contribuir na recuperação das matas ciliares da bacia do rio Itajaí. Por meio do projeto Flora Catarinense, a EPAGRE vai manter e gerenciar um banco de sementes para dar suporte ao trabalho realizado pelo projeto PIAVA, desenvolvido pela agência. O projeto PIAVA abrange uma série de políticas voltadas para a proteção da água, como o plantio de mudas nativas. 600 hectares de mata ciliar já foram recuperados. Foi inaugurado o laboratório de enoquímica e microvinificação na Estação Experimental da EPAGRE de São Joaquim. O laboratório faz parte de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESC e serve de apoio às atividades realizadas na área de enologia para a caracterização e tipicidade dos vinhos finos de altitude da Serra Catarinense. A região vem se destacando na atividade vitivinícola, a qual se constitui uma inovação de empreendedorismo no agronegócio e para o turismo, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e orientando a base estrutural da economia catarinense na Serra de Santa Catarina. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. Pelo menos 8 produtores que compõem o piloto do projeto Leitão Ideal, que receberam acompanhamento da Embrapa Suínos e Aves, já estão colhendo bons resultados. Um deles, em apenas 4 meses, aumentou em 1 leitão a média de produtividade, o que representa um ganho no período acima de R$10 mil. O projeto Leitão Ideal é complementar ao projeto Suíno Ideal, aplicado há 2 anos pela cooperativa Aurora e voltado aos produtores especializados em terminação. O Leitão Ideal foca nos produtores de leitões em torno das boas práticas na produção de suínos, conforme a Embrapa Suínos e Aves. O piloto do projeto envolve 40 produtores de leitões ligados a 3 cooperativas catarinenses e uma no Rio Grande do Sul: Copérdia de Concórdia, Alfa de Chapecó, Itaipu de Pinhalzinho e Cotrel de Erechim. O trabalho piloto será finalizado no início do próximo ano. A segunda etapa do projeto terá investimentos da Embrapa e da Aurora e será estendida nos próximos 2 anos a todos os 800 produtores de leitão ligados à cooperativa Aurora. O desenvolvimento de um projeto semelhante ao Leitão Ideal está sendo estudado pela Embrapa para a área de frangos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.